Maurício Camargo. Não aceito. Se você quer ficar comigo e me amar, conheça meus defeitos. Yeah, yeah. Pressão eu não aceito. Se você quer ficar comigo e me amar, conheça meus defeitos. Eu gosto de beber, sair, me divertir, tomar uma no bar com meus amigos por aí. Meu isopor, meu CD selecionado, é a minha fantasia quando estou apaixonado. O som do carro é a minha aparelhagem, eu sou meu DJ, faço a minha viagem. E toda vez que você comigo brigar, deixo você sozinho e vou tomar uma no bar. Pressão eu não aceito. Se você quer ficar comigo e me amar, conheça meus defeitos. Meus defeitos. Eu gosto de beber, sair, me divertir, tomar uma no bar meus amigos por aí. Meu isopor, meu CD selecionado, é a minha fantasia quando estou apaixonado. O som do carro é a minha aparelhagem, eu sou meu DJ, faço a minha viagem. E toda vez que você comigo brigar, deixo você sozinho e vou tomar uma no bar. Pressão eu não aceito. Se você quer ficar comigo e me amar, conheça meus defeitos. Meus defeitos. Ei, ei, pressão eu não aceito. Se você quer ficar comigo e me amar, conheça meus defeitos. Meus defeitos. Maurício Camargo. Pra gente gente pro motel fazer amor. Pra gente se enroscar no cobertor. Falou que ela tem lábios de mel, que é piranha de motel. Pra gente pro motel fazer amor. Pra gente se enroscar no cobertor. Falou que ela tem lábios de mel, que é piranha de motel. Ela é piranha de motel. Ela é piranha de motel. Essa piranha piriguete me filmou fazendo amor e me jogou na internet. Ela é piranha de motel. Ela é piranha de motel. Essa piranha é demais. Você faz amor com ela e cai na rede social. Ela é piranha de motel. Ela é piranha de motel. Essa piranha piriguete me filmou fazendo amor e me jogou na internet. Ela é piranha de motel. Ela é piranha de motel. Essa piranha é demais. Você faz amor com ela e cai nas redes sociais. Louco pra encontrar alguém pra me amar, alguém que esteja tão carente como eu, alguém que me dê um pouco de amor. E de repente apareceu ela me dando a mão, pedindo pra parar. Estava cheia de amor para me dar, eu nem acreditei. Eu pensei, será que ela ouviu meu coração falar? Estar ali naquela madrugada fria, eu não resisti. Me entreguei, ela me deu amor do jeito que sonhei. Eu nem acreditei, mas depois me pediu um trocado e me disse: preciso pra sobreviver. Me perdoe, amigo. Me perdoe, amigo. Essa foi a vida que eu escolhi pra viver. Me perdoe, amigo. Me perdoe, amigo. Mas essa foi a vida que eu escolhi pra viver. Garota de programa, eu te perdoo e não vou te esquecer. Maurício de Amargo e Maellen Mota. Madrugada, louco pra encontrar alguém pra me amar, alguém que esteja tão carente como eu, alguém que me dê um pouco de amor. E de repente apareceu ela me dando a mão, pedindo pra parar. Estava cheia de amor para me dar, eu nem acreditei. Eu pensei, será que ela ouviu meu coração falar? Pra ela estar ali naquela madrugada fria, eu não resisti. Me entreguei, ela me deu amor do jeito que sonhei. Eu nem acreditei, mas depois me pediu um trocado e me disse: preciso pra sobreviver.

cantando, ser muito feliz te amando. Maurício de Amargo. Todo dia você sai bem cedo pra ir trabalhar. Levando no peito a esperança da vida mudar. Mas eu sei que existe tristeza no seu coração, pois trabalha como prisioneira atrás de um balcão. Um balconista, eu dou maior valor e respeito. Apaixonado, Angélica sumiu e me deixou assim. A Lady Anne diz que ainda vá sossego. A Lídia tomou conta da minha emoção. E a Lana entrou fundo no meu coração. Lana, você é minha musa preferida. A deusa que entrou na minha vida. Vem pra completar minha semana. Lana, Lana, quem sabe um dia você vai ser minha. Vou ser seu rei. Deixou um pouco apaixonado. Angélica sumiu e me deixou assim. A Lady Anne diz que gosta só de mim. Maria, eu gostei desse teu jeito meigo. A Rosilene nunca me dava sossego. A Lídia tomou conta da minha emoção. E a Lana entrou fundo no meu coração. Lana, você é minha musa preferida. A deusa que entrou na minha vida. Você vai ser minha, vou ser seu rei, você minha rainha. Quando estou sozinho eu grito Lana, oh Lana, Lana. Você é minha musa preferida, a deusa que entrou na minha vida. Vem pra completar minha semana, oh Lana, Lana. Quem sabe um dia você vai ser minha. Fazer o ver, vem fazer o ver, vem fazer o ver, vem fazer. hoje não me quer. Mintei, me entreguei demais e agora estou sozinho. Não sei, ela não quis dizer, saiu sem me dar atenção. Pedi, mas não adiantou, não quis me dar explicação. E eu estou sozinho sem saber, eu só queria entender o porquê da separação. Não sei se ela vai voltar, vai explodir meu coração de solidão. Maurício Camargo, pra matar a saudade. Essa mulher agora diz que não me quer. Mintei, me entreguei demais e agora estou sozinho. Não sei, ela não quis dizer, saiu sem me dar atenção. Pedi, mas não adiantou, não quis me dar explicação. E eu estou sozinho sem saber, eu só queria entender o porquê da separação. E eu vivo nos bares a vagar, não sei se ela vai voltar, vai explodir meu coração. E eu estou sozinho sem saber, eu só queria entender o porquê da separação. E eu vivo nos bares a vagar, não sei se ela vai voltar, vai explodir meu coração. Que solidão. Eu era seu menino, corria pro bolero pra beber e pra dançar. A gente sempre ouvia o Mega Príncipe tocar. Ah, volta, amor, preciso tanto te encontrar. Na sexta marcante, na pororoca a gente vai se amar. Volta, amor, preciso tanto de você. Te amei lá no forró. preciso tanto te encontrar. Meu coração de novo só bate se você voltar. Olha, amor, preciso tanto de você. Você é o sonho que sonhei, eu não consigo te esquecer. Me lembro quando a gente se encontrava, era tão bom. No pop saudade arrebentava no Vetron. Pra festa do Rubi você queria me levar, e eu queria ir pra festa do Tupinambá. Saía pro Chavante, Brasilândia, Diamantina. Segunda na Metrópolis eu era seu menino. Corria pro bolero pra beber e pra dançar. A gente sempre ouvia o Mega Príncipe tocar. A volta, amor, preciso tanto te encontrar. Na sexta marcante, na pororoca a gente vai se amar. Volta, amor, preciso tanto de você. Chamei lá no forró bodó, não consegui mais te esquecer. Chega falando baixinho: olá, Maurício, telefone pra você. Eu lhe digo valeu, obrigado, e ela sai sem perceber. Outra vez ela dá mais um toque: Maurício, tem mais uma ligação. Tenho medo de falar pra ela e de repente ela me dizer não. Secretária, você me provoca e me mata de tanta paixão. Eu queria namorar contigo, me cansei de ser o seu patrão. Secretária, você me provoca e me mata de tanta paixão. Eu queria ser o seu marido, me cansei de ser o seu patrão. Secretária, chega falando baixinho: olá, Maurício, telefone pra você. Eu lhe digo valeu, obrigado, e ela sai sem perceber. Outra vez ela dá mais um toque: Maurício, tem mais uma ligação. Tenho medo de falar pra ela e de repente ela me dizer não. Secretária, você me provoca e me mata de tanta paixão. Eu queria namorar contigo, me cansei de ser o seu patrão. Secretária, você me provoca e me mata de tanta paixão. Eu queria ser o seu marido, me cansei de ser o seu patrão. Secretária, você me provoca e me mata de tanta paixão. Eu queria namorar contigo, me cansei de ser o seu patrão. Secretária, você me provoca e me mata de tanta paixão. Eu queria ser o seu marido, me cansei de ser o seu patrão. Secretária. Gatinha, tá me paquerando. Será que você quer só beber e curtir? Será que você quer se envolver e sair? Tem alguém aqui nessa festa me olhando. Já me toquei que você, gatinha, tá me paquerando. Será que você Maurício e a Marco. Tem alguém aqui nessa festa me olhando. Já me toquei que você, gatinha, tá me paquerando. Será que você quer só beber? E sair. Tem alguém aqui nessa festa me olhando. Já me toquei que você, gatinha, tá me paquerando. Será que você quer só beber e curtir? Será que você quer se envolver? Me telefone e me diga onde está. E passa aí pra te contar que não vivo sem você. Nunca mais vou te esquecer, Luana, Luana, Luana. Luana, você me fez entender o amor. Luana, eu sinto a falta do teu calor. Nunca pensei em amar alguém assim. Do fundo do meu coração, a vida inteira eu sonhei só com você. Será que é amor ou paixão? Preciso tanto ouvir a sua voz. Preciso te falar de nós. Me telefone e me diga onde está. E passa aí pra te contar que não vivo sem você. Nunca mais vou te esquecer, Luana, Luana, Luana, Luana, Luana, Luana. Gravei uma musiquinha lá na minha região. Ela virou sucesso, eu tô ganhando do pirão. Botei uma guitarrinha e um teclado pra animar. Até uma sanfona botei pra incrementar. Ela já tá tocando animada em paredão. E na

Gary, Gary, vem pra cá, Gary, Gary, vamos lá, Gary, Gary, vamos botar pra quebrar. Vem, Gary, Gary, vem pra cá, Gary, Gary, vamos lá, Gary, Gary, eu gosto mesmo é de zoar. Vem, Gary, Gary, vem pra cá, Gary, Gary, vamos lá, Gary, Gary, vamos botar pra quebrar. Vem, Gary, Gary, vem cá, Gary, Gary, vamos lá, Gary, Gary, eu gosto.